Capitão Caverna! Querida, cheguei! Elo perdido. Versão brasileira Jurassic Cast. Perdido no ar, meus caros internéticos, olha só, mais um programa anárquico e pra encebar os ouvidos de vocês, este que vos fala é o Calaveira. Ei, dedinho pra cima, todo mundo dedinho pra cima, jogando confete, serpentina. Eu tô dançando cara caramba caraú. Opa, aí é bom. Como é que era aquelas músicas de carnaval antigamente? Era... Eu mato. Olha lá. Como é que é? Que, aquele que usa minha pego cueca pra fazer pano de prato. Isso. Uma barriga se fez uma cuica. Ai, meu Deus do céu, não tô aqui sozinho. Olha, eu tava... Cara, hoje o Skype tá cheio, olha só. E hoje eu tô aqui com o Brunão. Sempre que eu resolvi ir pro carnaval foi uma derrota. Não ficou assim. Isso aí! Liga aqui, Fioite. E aí, galera? Pô, melhor carnaval do Brasil aqui de Brasília. Tem. Aí é bom. Por isso que eu gosto. Aí é sucesso. Não tem. Apesar de que esse ano vai ter o bloco aí que vão fazer um negócio no chão, todo vestido de personagem de Star Wars. Ah, eu vou. Vai ter, eu vou também. Eu vou de Diabo e você de Leia, Slave Leia. Tá comigo aqui também a Yasmin. Olá, pessoas. E o carnaval não me trouxe nada a não ser desgraça e vergonha. E doença venérea. Não, até agora não. Esses aí vieram de outro jeito. Ixi, tá sabendo, hein? Ficou de fora, passou 20 dias lá fora, foi curso de visionário agora também? Meu amor, rima! Vem, meu amor! E tá comigo aqui também a Melina. Em meio a tanta putaria, eu já tive um carnaval nerd. Nerd, mano. Nerd. Tá bom, Cauê. Ninguém chora. E olha só, a internet, trouxemos de volta aquele que fez algumas pessoas vomitarem no último programa. Essa pessoa chula. Se mentiroso de novo, eu vou cobrir de porrada. Eu quero avisar que se foda pra você que não gostou, porque o Maia vai estar aqui direto. E aí, meu cara, seja bem-vindo de volta. Obrigadão, amor. Manda a tristeza embora. Pegando carona na vontade que vocês todos devem estar de pular o carnaval, e eu sei que vocês devem estar adorando a ideia de pular o carnaval, nós vamos hoje contar as nossas peripécias na época do carnaval. Cara, as nossas não, na verdade, o Maia vai contar as deles e o resto todo mundo vai rir, porque nós somos tudo um bando de nerd, e ninguém aqui tem história de carnaval, talvez a Melina e a Yasmin aqui, né? Que a mulher, né? É porque não abriu a pauta ainda. Se ele abrisse a pauta, ele via. Aí tem mais horário de volta que o Urubu. Então, meu caro, você quer saber como se proteger das DST do carnaval? Nós voltamos logo após os recados do Jaiminho. E nós desgruda daí. Dedinho pra cima, todo mundo soltando confete sem pertinho. Vai lá. Eu sou de Tânia Mãe. Procure. Oh, yes, wait a minute, Mr. Postman. A pipa do vovô não sobe mais. A pipa do vovô não sobe mais. Apesar de fazer muita força, o vovô foi passado pra trás. voltamos agora com os recados do Jaiminho pra você, de novo, vou sempre falar isso, pra você que adora os momentos merchandising do podcast do Jurassic Cast. Pra quem não gosta, sinto muito. Pra quem não gosta, então, né? Camisetas! Camisetas Jurassic Cast, temos camisetas do Italian Stallion, voltou Save Ferris, tem a camiseta da logo do Jurassic Cast, tem a camiseta do Monty Python, que é um sucesso absurdo, tem camiseta do... Doctor Who. Red Sun. Compre nossa camiseta, ajuda a gente, vamos trazer novidades esse ano, né, Mert? Isso, e lembrando que até o final desse mês, todas as camisetas. R$39. Corre, não perde seu tempo, porque é só até o fim de fevereiro. Pra piorar, viu? Fevereiro só tem 28 dias. Só tem 28 dias. Canecas! Jurassic Cast. Caneca Jurassic Cast são da magicbox.com.br. Entra lá, acessa, compra as canecas mais lindas da internet estão na Magic Box, e as do Jurassic Cast são as mais lindas da Magic Box. Tem caneca aí do Monty Python também, 4 canecas, você pode comprar no combo das 4 canecas, ganha um desconto, né, Miotti, se comprar assim? As 4 saem por R$98,50. Olha aí, juntas sai mais barato do que se você comprar individualmente. Todo mundo gosta de ganhar caneca, velho. Até hoje, nunca errei quando eu dei caneca pra alguém, a pessoa sempre adorou. Temos também canecas do Rock, temos canecas do Quem Você Vai Chamar, aquela caneca que muda de cor. Delorean Abelina. Tem caneca doidado no Magic Box. Então, acessa lá magicbox.com.br, compra sua caneca e ajuda a gente. Festival Geek Prime. Eu acho legal que eu viajo e os caras fecham a parada e nem me avisa, né? Ah, não avisa não? Tu viu teu e-mail, rapaz. Vê com esse papo não. Tu abriu e-mail que não quis. É, vai lá ficar no mundo encantado dos autistas. É. Esquece do mundo real, rapaz. É, tá bom. E então nós estamos aí comprometidos com o Festival Geek Prime. Segunda edição, né? Fomos na primeira, agora vamos na segunda, né? Achei ótimo, cara. Agora eu vou, né? Porque antes não fui. É verdade, Miotti estava em viagem, né, Miotti, da primeira vez. 24, 25 de maio, 2014. 25 de maio, lembrando que é o dia da toalha. O pessoal do Geek Prime sempre tenta fazer aí o evento nesse dia. Ano passado foi só dia 25, esse ano 2 dias. E vai ser aonde, Miotti? Vai ser no mesmo local, no Colégio Notre Dame. 914 Sul. Quem que vai estar presente, Calaveira? Canal Away, La Fênix, Lorde Vinheteiro, Banda Beat Players, Truta Vedita e um pessoalzinho aí pequenininho da internet, Jovem Nerd, não sei se vocês conhecem. Exatamente, além do Barato é Louco, mano, do Cauê Moura, bicho. Tu fala esse estudo aí, não fala o Truta da internet, rapaz? Ele vai estar lá com aquela barba gigante dele e a gente vai zoar ele de alguma forma. Além disso, estaremos nós apresentando o evento, chamando pro palco aí a galera do Jovem Nerd, o Cauê Moura. É, o Brunão e o Coruja. Vamos deixar pra mim mesmo, né? Enfim. No evento vai, cara, o evento vai ser fantástico, velho. Vai ter oficina, vai ter painel, workshop, campeonato de videogame, de RPG, escambau. League of Legends. Concurso, palestra, gincana, sala temática, vai ter stand de venda. Sei que vai rolar pessoal do cosplay, pessoal do Sebinho vai estar lá, que coloca coisa de mangá, de anime, de quadrinhos, etc. Pessoal da Saga Computação Gráfica também vai estar lá. O pessoal de Action Figure, né? O pessoal da Action Collectibles já vão estar. Vendas online, site Geek Prime, geekprime.com.br. O site ainda está em manutenção, né? Mas em breve vai começar a vender esse ingresso. Velho, você não pode perder esse evento, cara. Não pode perder. E enquanto não estivermos em cima do palco ali apresentando, chamando as diversas atrações, vamos estar no meio da galera entrevistando todo mundo, né, Claveira? Sim, com certeza. Estaremos lá entrevistando e ridicularizando vocês. Em prol da nossa alegria. Se você tem vontade de ser ridicularizado pelo Jurassic Cast, vai lá e pede pra falar no nosso microfone. Calaveira vai ter toda a boa vontade do mundo em botar o microfone pra fora e deixar você conhecê-lo. Pegar nele. Então é isso, Festival Geek Prime em maio. Apareça lá. Caio na rede é peixe. Yeah. Viotti, pesquisa podcast, que diabo é isso? Isso, é uma pesquisa que o Dudu Salles está fazendo. Ele já fez uma em 2009 e 2008. É, não é só ele, né? Tem ele e mais uma outra galera. É, só ele, porque é ele que mandou um e-mail para mim, né? Pedindo para a gente divulgar também. Para a gente ter uma noção de quantas pessoas escutam, quais programas escutam, né? Então é uma pesquisa, assim, para ter esse número, na verdade, para ver como que tá a audiência de podcast pelo Brasil inteiro. Pois é, lembrando que as duas últimas pesquisas foi 2008 e 2009. A gente nem existia ainda. O JurassiCast nem existia. Agora é a chance de quem criou podcast de lá pra cá ter o seu número aparecer ali e tal. E, pô, eu acho bacana pra, assim, se ter noção de quem que escuta podcast hoje. Eu já respondi a pesquisa, achei que ficou bem bacana, tá bem completa. A pesquisa vai até o dia 30 de abril. Então você tem que acessar o link podpesquisa.com.br. O link tá aí no post. Você vai acessar e vai responder. Não leva 10 minutos, cara, pra responder isso. Não leva 10 minutos. Não tem que fazer cadastro, não tem que fazer... Pô, Nil, você bota seu e-mail e seu nome... Ah, pensa pelo lado positivo, é mais fácil que tirar o visto pros Estados Unidos. Cara, é muito tranquilo. Vocês vão ajudar a identificar o perfil dos ouvintes e vai ajudar o pessoal que tem vontade de botar o podcast para ganhar dinheiro a enriquecer o Media Kit, principalmente o nosso. Então, se você escuta a gente, vai lá e diz, ó, escuta o JurassiCast e responde as outras coisas lá que tem lá. A pesquisa tá bem completa. Galera, vamos lá, Pod Pesquisa 2014, acessa aí e bota lá o que você escuta de podcast pra gente. Até o dia 30 de abril. Internet, o negócio é o seguinte, a gente soltou esse programa mais voltado com o público adulto, então se você tem um ouvido mais sensível, se você não gosta do tema, se você não gosta quando a gente se solta mais e tal, recomendo parcimônia ao escutar, porque pode ter alguma coisa ou outra ali que você se ofenda, e por fim, você depois vai mexer a porra do meu saco nos comentários, falando que eu enojo vocês, que eu estrago o programa, essa merda toda. Você tava tranquilo nesse programa, Calaveira. Eu editei o programa, cortei um monte de loucura. Agora, o Maia falou coisas muito loucas. Tive história que eu tive que cortar do Maia inteira, porque não era boa. Deixei o que dava pra deixar. Censurei o que dava pra censurar. Mas ainda assim sobrou coisa. Então, se você é sensível, se você tem um estômago fraco, não escuta o programa. Se você quiser encarar, beleza. Agora, se quiser processar alguém, você vai acessar crazycast.com.br e vai processar o Thiago Maia. Então é isso, interneticos. Ficamos aqui com os recados do Jaiminho e podem voltar agora para as nossas quizumbas de carnaval. Então, da gente começar a falar das nossas propriamente ditas histórias, ô Maia, tu tem um primo que tem uma vontade muito curiosa de... Ele tem um sonho de vida, um objetivo. É, um sonho de vida, por favor, o sonho de vida do teu primo, qual que é? E olha que ele nem... O objetivo de vida dele, cara, ele chegou assim, né? Ele sempre, reunião de família, tá todo mundo sentado naquela mesa bonita, assim, tocando aquele pagode no fundo, aquela graça. Aí ele chega e fala, pô, meu sonho é ser igual meu pai. Só que eu sei, né? Aí ele fala, quero ser gari igual meu pai. É o sonho, cara. Eu dou mó. Eu seguro por dentro, que o moleque é um armário, né? Eu falo, é mesmo, cara. Vamos lá. Só tem que estar no segundo grau. O resto é. Ele é, mas tá difícil, cara. E o que que isso tem a ver com o carnaval? É aquele gari que dança no final. Nada, velho. Mas eu morro de rir dessa história. Queria tanto te ver. Se me liga às vezes. Ai, vamos lá então, pra primeira história de carnaval. Eu fui, eu e dois brother meus, pra uma vilinha de pescadores. que tem aqui em Fortaleza, chamada... Esqueci o nome desse caralho. Mas é bem legal lá. Aí o namorado da minha mãe na época tinha uma casa lá e a gente foi pra lá. Aí... Começa assim. É. É, presta atenção. Ou o Jason, né? Filme do Jason. Mas assim, não é? Só que aí o problema... É humano, aquela parada. Presta atenção. Só que aí o problema é que... Em volta da casa, a quantidade de jumentos que existia era absurda. Não, peraí. Mas era jumento solto? Jumento! O animal ou um amigo? O animal. Tipo, você chegou lá, um monte de jumento solto. Um monte de jumento, jumento. Tanto é que a gente dormia na varanda, né? Porque não tinha muito espaço e era quente pra cacete lá dentro. Os jumentos dormiam, tipo assim, sossego lá do lado, só observando a gente dormir. Mas esse não era o fato. Isso meio que o jumento estava envolvido na história. É, porque um amigo, um desses amigos meus, toda vida que ele ia cagar, eu não sei como, mas ele acabava a caixa d'água inteira dando descarga. É porque não desce, né? Dependendo Foi. Do filho. Aí toda vida, ele cagou todo santo dia que a gente estava lá. E todo santo dia faltava água por causa dessa bosta. Teve um dia que eu fui tomar banho, né? Aí ele, Márcio Lipe, sai daí, eu quero tomar banho. Aí ele, não, eu tô cagando. Aí eu, puta que pariu. Beleza. Aí eu fui pra bica. Que tinha do lado de fora da casa, que dava pra uma outra casa, que, onde a galera jovem tava só fazendo a zoeira, entendeu? Tipo, trepando o tempo todo. Todo tempo. E tinha um jumento lá também, que eles adotaram pra si. Cara, era... tá ficando muito sinistra essa história. Não, eles adotaram o jumento na suruba, foi isso? Acho que, não sei, só sei que a gente tava lá o tempo todo. Pula. E aí? Aí eu fiquei tomando banho na bica. Pelada. Não, lógico que não, de biquíni, tipo Big Brother. Ah, sim. Aí eu tava lá passando. É, o jumento só olhando. Tudo bem. O jumento e uns meninos lá que estavam deitados na rede. Aí pronto, aí... O jumento olhando e fazendo aquele batuque na barriga. Sabe, o jumento fica de pau duro, aí o pau fica batendo na barriga. Pá, pá. Peraí, o jumento tava deitado na rede? Tava... Acho que o jumento era apelido do teu amigo. Pode falar a verdade. Pode falar a verdade. Ô, jumento. Hoje não, jumento. Pronto. Aí o Marcelo deu a descarga. E assim que ele deu a descarga, a bica parou de soltar água. Aí eu fiquei lá, toda ensaboada, semi-nua. Nossa. Na frente de jumentos e garotos. Ih, meu, para de falar nossa que tu não curte, meu. Para de onda. Aí eu, quando eu tô puta, né, eu... Porra, fulano! Que bosta, tu acabou com a buceta da água de novo. Aí os meninos todos que estavam, acho que distraídos, não estavam reparando que eu tava lá, olharam pra mim, toda ensaboada e seminua. E começaram a cantar a musiquinha da banheira do Gugu. Oi, oi, oi, oi. Ódio, né? Saí, chutei a porta do banheiro, tirei o Marcos Felipe cagado e imundo pra frente da casa, aí me tranquei do banheiro e eles ficaram lá rindo do Marcos Felipe cagado. E... Cara, quem foi? Vamos voltar ao jumento. Rapidão. É por isso que vocês me chamaram, não foi? Quero chiclete, quero chiclete, chiclete pra grudar no seu ouvido. A população do Rio de Janeiro é dividida em três tipos de pessoas, a grande população. É bandido, PM e piranha, né? Então... Peraí, você se encaixa em bandido, é isso? É, piranha. Ah, tá. Eu acho que PH menos mal. Então, né, eu tava aqui no Rio, quando eu tava morando sozinho, tinha uma garota que tava doida pra me dar, só que tava encebando. Vocês sabem como é que moleque enceba. Ô, Biote! Cala a boca, Rodrigo. Que pariu. Ela tava encebando. Ê, Biote! Esse cara não vai contar, né, Biote? Então tava lá, né, na garota, então liguei pra uma amiga minha, Patrícia, não houve mesmo, porque como eu falei, a população do Rio é PM, bandido e piranha, eu só conheço Patrícia, piranha. Irmã? A grande parte, o resto não entra na contagem, entendeu? Não, Patrícia não é tua irmã? Tua irmã não chama Patrícia? Não, minha irmã é Tatiane, porra, esquece minha irmã, caralho. Tatiane, Tatiane? Não, caralho, é porque eu só queria saber se era tua irmã mesmo, mas fala. Minha irmã, caralho, porra. Tatiane Maia. Brunão, você é tua irmã dele, Brunão? Ai, meu caralho. Ó, Brunão, pera aí, vou pegar e mostrar pra você, Brunão. Continue aí, Mai, enquanto a gente... É, ô, oh, porra, agora sim, eu tô animado pra caralho. chiclete pra ficar amarradão. Então eu falei assim, Patrícia, olha só, vamos lá pra Ipanema e tu vai me ajudar naquela velha técnica. Você embebeda da garota, né, que mulher quando tá perto de outra bebe mesmo. E depois eu levo lá pra casa que eu tô sozinho, né? Ela falou, então tá bom, Thiago, piranha, né, vai ajudar. Então chegou eu lá, a Patrícia, a menina. Aí a Patrícia foi e já comprou logo uma... Como é que chama? Caipirinha de 500ml? Daqueles copos de plástico, aquela que tá curtida do sol. Então... aquela que tem caranguejo dentro? É, quase isso. Então foi a Patrícia bebendo e a menina bebendo uma. A menina bebeu dela, a Patrícia não bebeu dela. Falou, toma aqui, ó. Como é que era o nome? Toma aqui, ó. Esqueci o nome. Toma aqui, bebe. Vai bebendo pra ficar logo no clima. Então, opa, é hoje. Né? Então... ela foi lá, foi virando. Teve uma hora que ela falou, ih, preciso mijar. A garota já tava tão bêbada que ela foi entre os carros, assim, carnaval, né? Aquela alegria. Abaixou o short e mijou no meio da rua. Eu só, né, admirando aquela bunda, assim, branquinha. Mijada. Eu gosto, maneiro. Sério? É? Eu acho. Vai se declarar ou você vai ficar quietinho? Gato também gosta? Ô! É... tá, até outro dia eu fiz uma parada dessa, mas deixa pra lá. Aí, né, resumindo, a garota, quando eu já tava chegando assim no clima, eu falei assim, porra, vamos embora, né, que isso daqui já deu o que tinha que dar, que tu já tá aí meio bêbada, o caralho, né. Aí ela começou a fazer igual a calaveira chorando, desesperada. Eu amo meu pai! Aí ela, eu amo meu pai! Que eu não sei o quê! Eu falei, o que houve? Eu esqueci o nome da mulher. O que houve? Ela, não, eu lembrei que meu pai tentou se matar! Ele era um drogado! Ele viu minha foto e desistiu de se matar! Alô! Alô! Aí, né, para no bloco de Ipanema, 1 milhão de pessoas ao meu redor, uma filha da puta bêbada caindo, chorando com o pai drogado, viciado, a minha amiga no esporro, falando, ó, culpa sua. Ó, você me fez embebedar a garota e tá aí, esse traje. Você fez embebedar a garota, uau. É pitanha. Aí, né, resumindo, ela tava lá, eu preciso falar com meu pai, agora eu percebi que eu amo meu pai. Aí eu parei, Patrícia, vem cá, no bloco de Ipanema, em que momento que tava na... o pai dela era importante, que ela amava, qualquer coisa do tipo. Bêbada. Cristiane F. Drogado, prostituta, toda babada de porra, descobri que é o meu pai. Papai, tava lá. Ah, eu queria deixar ela lá. Eu queria deixar ela lá na, no cantinho. Queria ter deixado. É, só que a porra da minha amiga foi, né? Não, não vai deixar essa garota aqui não, seu filho da puta. Agora deixa mais duas. É, porra. Resumindo, fui, tive que carregar ela da praia de Ipanema até a lagoa, que quem conhece o Rio de Janeiro sabe que anda pra caralho. Ela caindo, bebeu, ela caiu, vomitou, desmaiou, o caralho. Minha mãe, eu tenho certeza que minha mãe tá atrás da porta. Dá um flagra, velho. Vai lá, Pati, desculpa. Não vou. Aí abre a porta pra ela cair de cara no chão. Não, tá no quintal, acho que tá no quintal, tô falando com a vizinha. Deve estar expulsando algum demônio. Aí, né, resumindo, não comia e ainda gastei R$200 de táxi pra levar a filha da puta até em casa. Porque que não. Porra, o pai dela era viciado. Boa coisa não era, meu irmão. Foi na época que eu morava no meio da favela. Porra. Aí eu fiquei com medo. Tive que gastar só um pouquinho e não comi. Foi minha derrota de carnaval. Acontece, né? Isso daí acontece com todo mundo. Quem nunca tentou embebedar uma mulher pra comer? Todo mundo. É verdade. Quem... Eu voltei com o Bruno, que me fez isso aí comigo. É a melhor técnica. É a melhor técnica. Caraca, velho. Velho, que porra, na boa, velho, e fico pensando que porra de casamento maluco é essa da mulher com o marido dela, velho. Como é que foi, cacete? Que ele toca, né, tem as bandas e tal. Aí, tipo, a gente tava separado, mas aquele lance voltou a ser amigo, voltou a se falar, ele, vem me ver tocar e tal, não sei o que. Eu falei, pô, mas nem vamos ficar junto nem nada. E eu não ia ficar junto e tal. Fui, ainda ia voltar com a minha prima. Aí chegou lá, né, o cara da banda, tem um calhamaço de, tipo, vale bar, vale isso, vale aquilo, aí pegou e deu na minha mão. Ei, pô, tô falando contigo. É aquela tua prima gata? É. Rapaz, ela tem uma prima, ô meu, tu já viu? Já vi, já vi. É do nível da irmã do Maia. Não, para com essa foto. Minha irmã em paz, porra, minha irmã tem futuro. Bem diferente de tu. Gerente do McDonald's. Aí ficou aquela coisa, pegou, largou os vales na minha mão. Aí, tipo, na época eu bebi pra cacete. Aí eu fui indo pro bar, não sei o quê. E toda hora ele vinha, um amigo dele. Ah, experimenta não sei o quê. Ah, eu fiz isso daqui. Ah, eu peguei pra você. Ah, eu peguei pra você. Tinha horas que tinha, tipo, umas três garrafas na frente. Eu sei que teve uma hora, cara, que eu só lembro que eu virei um negócio rosa. E fez... flashback de Lost. Aí eu só sei que eu tive flashes, que eu tava na casa dele, tipo, na cozinha. Aí ele, não, vamos pro hotel que meu irmão vai acordar. Aí eu, vamos, eu amo você, vamos casar. Cê é tesão de vaca, né, não? Não, tesão de vaca é um negócio que foi na bebida da mulher. Mas é, cara, vocês conhecem, não? Eu tô esperando. Querendo chamar a Melina de vaca, né? Porra. Obrigada pelo elogio. Mas o tesão é igual. Que pariu. Não, aí, tipo, no outro dia ele, tipo, me ligando, isso aqui é uma fofa. Aí eu, mano, você tá me ligando? Quem é você? Quem é você? Passou efeito, né? Aí ele, não, vamos conversar e não sei o que. Eu falei, mas o que aconteceu ali? Não sei, a gente voltou. Eu falei, voltamos? Ele, a gente voltou, não sei o que. Eu falei, sério? Aí voltamos e casamos. Ai, coisa bonita. Oh. Você vê que é um relacionamento, né? Que tem tudo pra ser feliz. Esse relacionamento estável. Cada um tem o sonho de princesa que merece. Né? Podia ser pior, ele podia falar: eu quero ser gari, igual meu pai. Lembra quando a gente fez a Choca por Seguro lá em meados de 94, 95? Ah. Nessa época também o meu ótimo. Essa história velho, eu falar nacional, velho. Eu tinha 4 anos. Que eu era virgem aí. Não, olha aqui, ó. Vocês que estão ouvindo, eu vou falar pra vocês o seguinte: o Miote, isso não é viadagem minha, não, viu? Porque até porque quem gosta é o Miote. O Miote, ele tinha um corpão. Ele parecia aqueles atletas. Sério? Tu tem foto daquela época? Tem, eu tenho foto. Porque, velho, ninguém vê essa barriga de lobó dele hoje. Eu tinha tanque, porra. Não, não exagera. Tinha, mostra a foto pra vocês. Ah, mostra aí, então. Ah, tem que pegar lá em cima, porra. Daqui a pouco eu pego. Não, mas vai postar. Você vai chegar, postar. Digitalizar, vai até terminar a história. Estávamos num hotel, olha só, o hotel custou R$50 a semana. Foi muito barato aquilo. Na época, 94, o Plano Real tinha acabado de ser implementado. Naquela época, foi muito o barato. Real era um... Muito barato. O dólar era um... Isso, exatamente. Que aí a brasileirada invadiu a Disney, deu uma merda, aí o brasileiro tava sendo expulso. Isso é verdade mesmo. É verdade. É verdade. 94, 95, tava tendo, tipo, montas de brasileiros sendo expulsos dos Estados Unidos e principalmente da Disney, porque pra lá fazer a merda, querer fazer rolê... Curava fila, e aí, teve uma época pesada pro Brasil, mas depois a gente... Ah, conta a tua história. Tomar no cu! Caralho. Aí, estávamos eu e Miotti nesse hotel de 50 conto pelos 9 dias. Foi nem 7 dias, foi 9 dias. Pra vocês entenderem, era um bando de chalé no térreo. O hotel era até legal pra caralho. Era sim. Tava na beira da praia. É. E era um bando de chalé no térreo. Só tinha chalé no térreo, assim. Era, cara, era, a área era grande pra caralho. Ele não chegava a ser um resort, mas ele era muito grande. Aí o Miotti chega e me vira. Porra, eu tô do lado de um casal que a mulher é gostosa pra caralho. Aí eu falei, porra, sério, Miotti, sério. Muito gostosa. Eu falei, pô, beleza. Vamos lá, ele não, os moleques lá do meu. Todos os meus amigos do meu, tudo 50, 52, estão doidos pra comer ela. Falei, porra, vai que ela dá, né? Vambora, vai ver aí. Chega, sei lá, uns 2 dias depois, chega o Miotti rindo. Rapaz, você sabe o que é que estou, Rodrigo? O que, que é? Você não sabe o que aconteceu, o que, que é? Eles estavam no quarto, aí depois, de repente você só escutou, sabe aquela aquele barulho, o barulho conhecido como bate-carne, aquele que fica. Ai, meu Deus. E aí eles no quarto falam assim, velho, nego tá fudendo. E é aqui do lado. Aí eles já ficaram tudo oriçado, né? Caralho, é gostoso, o cara tá comendo a gostosa. Aí eles foram e colaram o ouvido na parede. Aquele aí, copo de requeijão, assim. Exatamente. Aí eles começaram a escutar a mulher. Ai, meu Deus, e aquela gemeção, e geme daqui, geme dali. De repente fez um silêncio. A mulher deu um grito. E isso não foi só eles que falaram. Mais gente falou que a mulher deu um grito. Virou e falou assim... Ai, no cu não! No cu não! Não, foi uma vez que teve um carnaval e a gente tava brincando de 0 a 100. Alguém conhece 0 a 100? Essa brincadeira do demônio? Não. Ouvi falar isso. Como é que é? Você bota um número no celular, aí você pergunta pra pessoa, 0 a 100. Aí a pessoa vai falando até fechar ou alguém adivinhar o número. Quem for fechado, tipo o número é 4, e você disse 3 e o outro disse 5 e só sobrou 4, você bebe, enfim, todo jeito você bebe. É desculpa pra beber, né? É, desculpa pra beber. Aí pronto, eu tava nessa, perdendo foda, porque eu já não sei contar. E eu ficava, e eu beba pra caralho, não sei o que, aí acabou a cachaça. Aí teve uma hora que uma meninazinha chegou com uma garrafinha de indaiá com um negócio roxo dentro. Tesão aí, de né, a gente... não? Era verde? Aí, não, era roxo. Bem roxinho, bem roxinho. Aí eu, que porra é essa? Não, acabou a cachaça, a gente vai ter que usar a tiquira. Aí eu, beleza. Aí eu perdi, né? Aí era só uma dosezinha na tampinha da garrafa de indaiá. Era absinto. Menino, no que eu virei, o mundo rodou. Eu rodei, eu subia na mesa e tirava a roupa e não sei. Eita. O que, e blá blá. Caraca. Foi uma zoeira doida. Tem foto aí? Tem nada. Um dia certo. Que todos esqueceram. Aí, pronto. Aí nisso a gente tava jogando War. Isso tinha a galera nerd e tinha a galera da zoeira. Nua aí jogando War, beleza, tudo a ver. Super queimado. Tudo a ver. Presta atenção. Dá pra roubar. Aí, escondendo as pecinhas. Aí a galera da zoeira e a galera do War. Aí o jogo do War dos meninos estava durando 7 horas já. Aí eu doida, peguei, virei a porra da mesa do War. Vá! Foda-se tudo, vamos espalhar o macaco uva! Aí pronto, aí todo mundo ficou nu de lençol espalhando macaco uva por aí. O que que é o macaco uva? É uma religião muito interessante que tem a ver com um macaco cor de uva que solta fanta-uva pelas suas tetas. E você pode se aderir à religião ao alguém membro da religião apertando. Peraí, agora que eu entendi, agora caiu a ficha. Mamaram em você as mesmas mesmo? Não! Mamaram fanta-uva. Peraí, por que a gente nunca mamaram macaco? Velho, por que a gente não conhecia as minhas? Não, eu só espalhei a religião, saí apertando os mamilos de todo mundo que eu via pela frente. Foi muito zoeira. E com compensação... a boca, né? Os teus peitos também devem ter ficado. Às vezes. No dia seguinte. Né? Ah, não, porque eu era membro papal da religião. Membro papal? Caralho, me sério? Mamaram? Assim, não, menino, eu só saí apertando na galera. Aí ninguém apertou os teus. Ah, pode contar. Eu tava doido. Pode contar. Porra, velho, por que que... Ah, não, Brunão, por que que a nossa infância e adolescência... Deixa eu te falar uma parada aqui, Claveira. Caiu aqui um... Ah. Caiu aqui um negócio. Vai ter Anime Friends em julho, velho. Que tem? Vai ter Anime Friends em julho. Em São Paulo, porra. Em São Paulo. Vai cair, Yasmin, vai. Por Mas ela vai. A gente brinca de macaco uva lá. Essa porra tá... Você vira freira depois que tá namorando. Raiva do cara. É. Agora também bêbado, já caiu, né? Ó só. Bêbado e freira tem a ver com a religião do macaco uva aí, velho. Macaco uva. Caralho, Yasmin. Caralho, guria, tu era muito louca, viu? Não, eu era uma piranha, como fazendo as palavras. Será carioca? Yasmin. Então já era carioca. Já foi carioca. Ou era bandido, ou era piranha. Pois é, aí eu casei, a vida mudou. Eu senti uma que de decepção nessa voz. Não, sou muito feliz agora. Eu acho que é porque eu zoei tudo que eu tinha pra zoar. É isso mesmo. O negócio é você internalizar e se autoconvencer disso. Isso continua. Uma pergunta. Feliz. Essa história pode ir pro ar ou há um namorado que vai fazer... É mesmo, vai rolar um... Não, porra, tem que ir pro ar. Você não, cara, acho que não. Que não pode ir pro ar, não. Não, pode... tô perguntando. Não, pode. Ela tava solteira na época, não tem problema. É, eu tinha o quê? Fazendo orgia, aí eu vou embebendo uma outra filha da puta e sou condenado como pedófilo. Eu fico puto da cara. Seu problema foi porque você me deixaram na rua. Aí depois, não, o moleque ali, ó, de 25, comendo as garotas de. É um tarado, escroto. Seu popô no meu pipi. Seu pipi no meu popô. Meu pipi no seu popô. Eu já bulinei uma anã, tu sabia, mãe? É mesmo? Eu já peguei uma muda, no máximo. Caralho, vai já. Porque ela não falou não pra você. Vamos lá. Ah! Eu quero... Eu mal! É, foi maneiro, mas vai lá. Não foi no carnaval. É minha prima, deixa quieto. Não, deixa não. Tua prima é muda? É, não, porque todas as minhas primas são muito velhas, assim, tipo da idade do Miote. Então é tudo prima do segundo grau, entendeu? Aí tem uma, né, que nasceu lá enferminha e tal, doente. Muda, né? Aí, né, porra, né, já tá com um corpinho maneiro, né? Não vai falar não mesmo, aí a gente aproveita. Aí tu fez essa caridade, isso? Exato. Caralho! Eu tava num show, não foi carnaval não, Bruno. Não foi na Micaria não, eu tava num show, mas era época de carnaval. Era show do Escrante com Banana, se não me engano. E eu era muito tímido, como sou até hoje. E aí passou, e eu, porra, querendo chegar nas mulheres, mas não sabia, nunca, né? Enfim, peidão do jeito que eu era. E aí passou uma menina, muito feia, só que ela era muito pequena. Aí eu quis pegar ela pela cintura pra puxar pra perto e falar com ela. Só que eu não vi que ela era tão baixinha assim. Aí a altura da cintura dela tava batendo em mim os peitos. Devia ser a cintura, são os peitos. Aí eu passei a mão e eu... Os peitos da anã. Velho, a anã, ela se indignou de tal forma que eu fiquei tão sem graça. Ela parou, ela não deu escândalo, ela não me agrediu, ela não fez nada, ela simplesmente parou, olhou pra mim e falou assim, que isso? Que loucura! Virei pra cara da anã, velho. Cara, tá cinza. Sei lá, não sei a minha cor, eu sei que meu coração disparou, veio na boca. Eu olhei pra cara da anã, mas eu olhei com a cara. Ela devia achar que eu devia estar, tipo assim, drogado até o último nível. Eu nem beber, eu bebo. Porque eu virei pra ela com a cara mais... Velho, mais louca possível, virei pra ela e falei assim, me desculpa. Me perdoa. Velho, ela parou, ficou com o galera doido pra minha cara e seguiu a vida dela. E assim foi que eu bulinei uma anã. E ela te pediu os bem durinhos, viu? Vou falar pra vocês que... Mas é lógico, só porque é minha anã. Ah, não sei, tem anã escrota. Ah, não pode também, porra. Como é que tu acha que você reproduz? Não, mas... Sei lá, é na terra? Bom. Na terra média. Brota do cotê. Micareta aqui em Rio de Janeiro é na base da porrada que tu ganha mulher. Não vai não, piranha. Tu agarra, tu dá um matalhão na mulher e tu vai forçando até beijar. Aonde que minha filha vai pro Rio de Janeiro, velho? É assim, não, mas isso daí, tu acha que na Bahia é diferente? Aquele lugar bonito pra caralho, cheio de cara, gente. Cara, eu nunca peguei mulher na base da porrada, não. Aqui no Rio é base... Micareta é mulher na base da porrada. É assim. É isso. É. E é piranha, né? Só tem piranha no Rio de Janeiro? Tudo gosta. E chega a fazer fila. Caralho, velho. Olha, você ouvinte... Aí vai falar, ah não, Rio de Janeiro não é assim não, é tudo mentira. Esse meio... Ó, se me chamar de mentiroso eu vou ficar bolada. Eu já tô falando com a porra desses ouvintes aqui. Me chama de bandido, mas não me chama de mentiroso. Ah lá, conta da muda então. Ah, tá. Não, mas aí eu tava na casa da minha tia, né? E ela já tava assim, meio gostosinha. Eu percebi que ela olhava muito pra mim. Eu não sei se era uma forma de fazer gesto e tal. Aí eu cheguei, ó, fiz assim, ó. Sabe aquele, sabe que faz o ok e enfia o dedo? Sabe que faz o ok e enfia o dedo? Ei, eu. Tu e eu, bora. Aí eu apontei pra ir lá pra, pro... Como é que chama o negócio que tem em cima da casa? Terraço, telhado. Caralho. É. Tipo, tem tipo terraço, né? Aí ela falou... Aí, ó lá. Ela... Vem nesse nível? Aí eu fui lá e peguei, mano. Não, nada de mais. Passa o sabonete no beijão e é sucesso. Sabonete. Ai, vacilinho. O Recife acordou, deu bom dia, encontrou todo o povo. Dá pra fazer um bloco inteiro só de lugares onde eu acordei. Eu começo. Cara, eu já acordei debaixo da mesa da sala de jantar do meu primo, que tinha um tapete fofinho. Aí eu tava muito doida e fui me esconder lá pra ninguém tacar coisa em mim. E o dia que eu acordei na casa da... Puta, esse dia foi engraçado. Eu acordei na casa da morada de um primo meu. Tipo, e era a primeira vez que eu ia na casa dela e eu não conhecia a casa dela. Aí eu fiquei muito doida lá, não sei o quê. Aí o Bruno tava namorando com ele na época. Ele, ah, a mina tá muito doida, posso largar ela aqui no seu quarto um pouquinho? Aí ele me largou lá, porque deita aqui e tal, daqui a pouco eu te busco. Aí, tipo, dormi, aí eu fui abrindo os olhinhos assim, aí eu vi uma janela que eu não conhecia, aí eu no chão, né? Aí eu olhei assim em volta, falei, mano, onde eu tô? Cara, me sequestraram, caralho, onde eu tô? Tenho que trabalhar. Aí eu liguei. Levantei assim com medo, falei, mano, cadê minha bolsa? Me roubaram, não sei o quê. Aí eu fui abrindo assim a porta, morrendo de medo, abrindo a porta assim, aí eu olhei pro corredor, falei, mano, onde eu tô? Cara, me estupraram, não sei onde eu tô, caralho, não sei o quê. Tava aí eu fui andando, não tava, me largaram lá, mas fiquei com medo. Não sei, porra. Tava ardido. Eu tava anestesiada, sabe? Você não sente as pernas nessa hora. Aí eu fui andando pro corredor, aí eu cheguei no quintal, falei, pô, meu, eu tava aqui ontem. Aí eu fui andando pela casa procurando alguém, algum corpo estendido no chão pra perguntar o que tinha acontecido. Tipo, cadê meu namorado? Cadê meu namorado? Aí eu entrei no quarto da menina, eu, ô fulana, ela, que é, caralho? Eu falei, mano, eu preciso ir pra casa, tenho que trabalhar. Era tipo uma terça-feira. Ela, pega a chave. Aí eu falei, mano, mas eu tô longe de casa. Aí... Tipo, eu desesperado, como é que eu ia sair do cu do mundo pra ir trabalhar, e tipo, 7:30 da manhã. Aí eu liguei pro Bruno, ele, alô, tipo, dormindo, eu, ô, caralho, o que aconteceu? Ele, você dormiu aí na casa da PT. Eu falei, porra, mano, por que você me larga na casa dos outros que eu nem conheço? Ele, você caiu aí, não sei o que, não vou ficar te carregando. Aí eu, puta que pariu, agora você vai me buscar e me levar pro trabalho. É o teu marido hoje em dia? É. Pois é, tá explicado. Um dia ele já me largou, tipo, o Martin McFly com a Jennifer na porta de casa, na varandinha. Ele já me largou lá, assim, sentada no negocinho do cachorro. Ah, já fiz isso com uma amiga minha, eu descobri que ela tava numa praça com a roupa toda abaixada. Aí eu tive que levar ela pra casa. Abaixada? É só esse nível de história que essa mulher tem, né, cara? É incrível. É. Mas dessa vez eu fui ver uma pessoa muito fofinha. Não é porque um amigo meu, eu tava estudando pro vestibular, aí um amigo meu bate lá em casa e falou assim, ei, a Jéssica bodou. Numa pracinha que tem perto da minha casa, é o puta que pariu. Aí eu rebolei os livros, né? E fui lá catar ela. Ela tava lá, bodada, com a roupa toda abaixada, com dois piercing no mamilo. Aí eu, que horrível. Ela enfiou o piercing na bebedeira? Não, eu acho que ela já tinha, tava bem cicatrizadozinho. Foi legal que aí, ela ainda checou pra ver se tava cicatrizado. É, ela deu uma barba. Ela deu uma puxadinha. Claro, assim, pra... É que ela ficou surpresa, já tinha tanto tempo que ela não viu o mamilo da minha. Ué, tu botou piercing, não me falou? Tua não, foi puta. Tipo, a Jéssica, quando foi que tu botou piercing no mamilo? Ela, aí eu, ah, então tá bom. Mas vocês estupraram ela? Não, não, foi uma foi mais zoeira do que eu. Ela falou, pode vir, mano. Foi tipo Rio de Janeiro, na base da porrada. Depois tem um macho pra me comer aqui. Aí tá lá. Então, tava voltando do cinema no... Acho que era até carnaval mesmo, isso, não lembro direito. Antes de você começar, Miote, só fazer um epílogo aqui. O Miote tinha uma amiga... Que eu falava que ele era tipo a versão feminina dele. Não, cara, não é, fora isso. Bom, Miote se chamava Miote. E a guria se chamava Ninótia. Tá, mas não era ela, não, porra. Não, ah, teu sogro comeu a Ninótia. Não, mas isso não era ela. Não era Ninótia, não? Não, nesse dia não foi. Ah, então tá. Então, ah. Mas fica Ninótia, que é um nome muito curioso. Tá bom. Aí eu chego, né? A gente chega na casa, a casa é longe pra caralho, é muito longe mesmo. É depois da minha, muito longe. Que pariu, velho. E a gente chegou assim, lá pras 10 da noite, né? Eu e a minha ex. Aí a gente entra na casa, tá tudo escuro, tá apagado, né? Tá todo mundo dormindo, era 10 e pouco, né? Aí a gente vê que a irmã dela com o namorado na época, né? Que era um amigo meu também, tava no quarto, né? Porta fechada, e a gente vai pro quarto do lado, a gente vai se deitar. Só que a gente começa a escutar um barulho estranho vindo lá de cima, que era o quarto do pai dela. Que porra de barulho é esse? Aí a gente achou. Que... Hã? Aquele barulho de tapa, né? Que é o... Era assim, é como se fosse a... Mas a gente notou na hora que tava rolando uma transa. Não tava notando isso, achando que era alguma coisa acontecendo. Caralho. Olha a gíria, Bruno. Você viu que tava rolando uma transa? É, o meu tinha anos 80 mesmo, né? A gente não percebeu que tava rolando um esquema. Aí tinha pro quarto. Aí tinha pro quarto, né? A nova transa da Pantera Cor-de-Rosa. É, vai, fala. Aí tinha tudo no quarto, né? E assim, como lá era uma casa de madeira, né? É toda de madeira a casa, então dava pra escutar em alguns cômodos que a gente tivesse, né? Reverberava. E bastante. Aí a gente escuta um grito, como esse. Caralho, mataram alguém, maluco. Caralho, na hora. Porra, tomei um susto do caralho, meu coração acelerou. Falei, caralho, o velho tá morrendo. Aí a gente ficou desesperado na hora, a gente não sabia o que fazer, pô. Vamos lá, sei lá. A gente não sabia se ele tava com a mulher, porque não tinha o carro da mulher, não tava lá. Aí a gente bateu na irmã, na quarta da irmã dela, empatou foda, né? Porque eu já estava lá também. Aí ela falou: não, é a namorada do cara que tava lá. Sexo, hein, velho? Só um biote comia ninguém nessa porra. É. O banheiro, caralho, eu tava ouvindo lá o velho foder. Ele tava no Porques, velho. Aí a gente se assustou na hora e falar, não, porque a mulher tava com ele, o cara tava dando uma gozada. E grita assim. Eu gosto assim, de mesmo, né? É fofo. Por que fale o quê? Ele estava ejaculando? Não, de falar assim, ele tava, sei lá, gozando. Um orgasmo, pô. Aí, ó. Ficou dando uma gozadinha. Depois de um grito desse, pô, não é um orgasmo. Cara, e eu vou falar pra vocês, internéticos. Não é só a casa do sexo. Quando a gente for fazer um programa sobre fantasmas... Rapaz... O Miote vai contar, cara, essa casa, Brunão. É brincadeira não, velho. A casa do sogro do Miote, do ex-sogro do Miote, aquilo ali foi construído em cima do cemitério indígena. Lento, assim foda. Como a casa do Miote hoje. É, é, né? O padre da última vez que a gente foi gravar. Johnson. Não, cara, esses dois meninos, eles já me salvaram de uma, porque eu passei tão mal. Eu tava, tipo assim, era a festinha do colégio, aí eu tava querendo muito ficar com um meninozinho que parecia o Zac Efron, sabe? Porque na época eu tinha demônios a menos. Aí eu comecei a beber lá na casa deles, né? Ah, aquele do... High School Music, é, pois é. Sim, enfim, ele era super a cara desse menino. Aí eu comecei a beber na casa deles, aí eu fiquei doida. Aí eles cuidaram de mim só. Tipo, foda-se. Cara, a tua técnica pra conquistar o cara é ficar bêbada. É, porque se eu tiver sóbria, não sai nada. Entendi. Te comer horrores. Um queixo. Te comer horrores, aí você lá no seu delírios delírios tremem, achando que eles estavam te botando pra ninar, né? É. Aí eu embebedei a outra, eu sou um escroto. É, beleza. Sabe aquele Tenacious D, que o bicho fica doidão, aí fica achando... Tem o pé grande. O pé grande vai, é o pai dele. Vai passear no negócio de morango. É, aí a Yasmin, os dois comendo o cu dela ao mesmo tempo, ela lá. E ela, no delírio dela, ela imaginando que os caras estão dando uma madeira pra ela e o bicho lá, chupou meu pau, essa vagabunda. E ela lá, nossa... Ele é bonzinho. Imaginando o Zac Efron dançando pra ela. É. Tô na Disney, mãe. É da melada de porra, da cabeça aos pés. Então, quando eu viajei com a minha família... É, há muito tempo atrás, a gente foi fazer uma excursão rodoviária, que era tipo sair um grupo. Que merda, hein? Não, é baixa renda bonita, hein? Não, show. Foi naquele olho. Ah, meu filho, que vamos fazer merda, um... Aí leva o calaveira pequeno pra rodoviária. Pô, vai tomar no cu, favelado. Eu tô falando o seguinte, a gente pegava um... Aí na Soletour, a gente pegava um... Soletour? Na época era boa, porra. Mas não conhece a Soletour, foi a CVC de sua época, viu, pra quem não conhece. A Soletour, ela fazia uns pacotes fechados que você passava, tipo, 30 dias viajando. Que merda. Na rodoviária também, pô. Porra. Comendo croquete. Você pegava o ônibus, ô, caralho, deixa eu falar. 30 dias no ônibus, sem ar-condicionado. Você suando naquele banco de corino. Comendo croquete, cara. Acho legal que a gente não pode sacanear o Calaveira, não, né? É, pois é, não pode não. O Calaveira sacaneia o Miote pra caralho. A gente não pode sacanear a viagem de merda dele, né? Vocês podem sacanear, mas deixa eu acabar de contar a história. Depois vocês sacaneiam. Faço o Bruno, eu chamava ele de baixa renda, porque eu fui pra Disney. Lá, baixa renda, conta aí a sua viagem de merda. Tá, então. Eu tava com o baúzão da Soletour, saca só. 30 dias na estrada, velho. Era tipo 2 dias seguidos daqui. Tava tocando aquela música. Mas era um ônibus maneiro, era um ônibus. Maneiro. Naquela época não tinha ar-condicionado, não. Não vem meter assim. Era negro com saco. Não, já tinha. Roupa comendo farinha no ônibus. Não. Tá, beleza. Aí a gente levava uns 2 dias direto daqui pra Salvador, que você vai, ia lá pro ponto extremo do Nordeste, e aí você ia descendo de cidade em cidade, o ônibus ia parando. Era uma viagem divertida. Hoje eu não faço mais. Teve uma infância triste, hein, cara? Pois porra. É, eu não era tentação como era o Brunão. Aí, o Brunão vai pra Disney desde os 15 anos. Aí, eu... Tipo, eu sou rica! Rica! E aí, cara, eu tinha uma garota que ela era meio feia, ela era Juliana, isso eu lembro o nome dela, porque ela tinha o mesmo nome da ex do Miote. E ela, a mulher cismou que queria dar pra mim. E eu, porra, era novo, eu tive até uns 15 anos naquela época, velho, só que eu achava ela muito estranha, ela achava ela meio feia. Aí meu pai falava assim, porra, moleque, qual é teu problema? Falei, porra, pai, ela é feia. Aí meu pai falava assim, caralho. E mulher tem que ser feia, caralho, pra tu comer, filha da puta. Meu pai tinha um medo do caralho que eu fosse viado, sacou? Justificável, né? É, igual pra... é. Aí eu falei, agora ele foi e me agarrou. Essa foi a verdade. Não me orgulho nada disso, mas foi isso que aconteceu. Falei, ah, meu, já que tá com a língua dentro da minha boca mesmo, então eu vou continuar essa porra. E foi-se assim a noite inteira. Eu tava no meio do ônibus, né? O ônibus rodando, não dá pra fazer mais nada. No meio seu pai é felizão. Não, meu pai tava babando lá na frente, que meu pai sentava lá na frente. Sentava lá na frente, eu lá na última gaveta lá. E aí, porra, a gente lá, não sei o que e tal, porra, eu nunca tinha, né, ficado com ninguém, acho que foi a minha primeira vez que eu beijei uma mulher. E aí eu... Porra, com 15 anos? 15 anos, eu era tímido pra caralho, cara, sério. Eu também, ué. Ah, no México. Mentira, mentira. Eu tô falando, aí, só... 16 tava tom de banho de porra. Não, mas eu... Velho, que isso, cara? Vocês são muito mal. Com 14 tava sendo estrupada na praia. 14 nunca tinha beijado homem, aos 15 tava rifando o cu. Não, sério, eu era mó nerdona até uns 15 anos por aí. Eu era, ó, pra você ter noção da minha nerdice, cara, eu já fui monitora da sala de informática na sétima série, só os 486. Eu ficava etiquetando disquete lá a tarde inteira. Ah, Melina. Que horrível. Era uma derrota só, não pegava nem gripe. No máximo eu ganhava aquele papel de bala, sabe? Da esquis, tipo, fulana. Fulano quer. Aí, tipo, você assinalava beijo, abraço. Aí eu nem respondia. Falava, ai, tenho vergonha, não quero responder, não. É, na verdade, tu não pegava ninguém, não era por causa que tu era nerd. Tu não pegava ninguém porque tu tinha um filé de borboleta do caralho naquela época. É, sou até hoje. Oi? Vamos terminar essa... Não, mas... É mesmo. Aí eu lá no chavasso com a mulher e tal, não sei o quê. Porra, nunca tinha ficado com ninguém, não sei o quê. E aí eu tive aquela, sei lá... A minha maratona de... Deve ter ficado o quê? 18 horas, 11 horas da noite até 7 horas da manhã do dia seguinte. Faz as contas aí. 11 dá o quê? 8 horas. 8 horas. Eu fiquei 8 horas com uma ereção ininterrupta. Ah, mano, não tinha um banheiro, não? Mas não botou uma mulher pra mamar, nem nada? Não. Que isso, velho? Que porra. Tava anêmico já, velho, porque todo o sangue tinha descido, né, velho? É, e é grande. Aí eu tava lá, né, porra, aquela coisa, tava ficando com a mulher por mais de 8 horas de pau duro, meu irmão. Quando deu 7 horas da manhã... Tu caiu. E eu na mesma posição, aí não rolou nada demais, e eu não sabia dessa porra de Blue Balls. Aí o ônibus parou, Blue Balls, que é isso? É quando fica com o pau duro muito tempo aí, tu não trepa, aí eu, quando o... Ah, o ovo dói. Dói pra caralho. Por que eu não falo em português? Porque eu sou de Maria, sou de Maria. Porque não tem nome em português, o nome é Blue Balls. Não, cara, tem. Baixa renda, me viaja 30 horas de ônibus e, porra, vem querer me falar em Blue Balls. Ah, não fode, porra. Aí, cara, eu sei que deu 7 horas da manhã, o ônibus parou. E aí, porra, vamos descer pra tomar café da manhã. E eu com a minha cara toda vermelha, né? Ninguém, como se ninguém tivesse visto nada. A guria saiu lá, leve saltitante. Minha mãe saiu, tipo, com um risinho no canto do olho. Quando eu levantei, cara, eu acho que eu nunca senti uma dor tão escrota na minha vida, nos testículos. Mas doía, parecia que tinha caído uma bigorna no meu saco. Caralho, eu fui pro banheiro, assim, desesperado. Falei, caralho, onde é que é o banheiro? Aí o bicho é ali, velho, eu entrei naquele banheiro de ceboso de rodoviária. Quando eu entrei, meti o pé na porta, me tranquei. Cara, eu fui tirar a cueca. Cê tá ligado quando você tira, tipo, o esparadrapo da pele? Sim. Grudou, velho. Sei lá. Cara, eu tirei assim o meu chatão, caralho, sentado. Sabe aquela posição de perereca? E eu com os pés pra cima, assim, e o saco inchado aqui, tipo, pra caralho. Falei, caralho, o que tá acontecendo? E eu ia falar pra quem, velho? Eu no meio, sei lá, no meio do interior da Bahia, da puta que pariu, só tinha minha mãe e meu pai. E eu ia virar meu pai e falar assim, pai, estou com os culhão doendo. Aí fiquei quieto. Aquela merda. Aí foi, eu sei que lá pra meio-dia que eu voltei, tipo, a respirar. Eu peguei minha cueca, tirei e dei pra minha mãe. Minha mãe, uai, por que você tirou a cueca? Aí eu falei, não tô aguentando. Viu aquela marca amarela assim. Tá chato. Xoxota lá. Xoxota aqui. Xoxota em todo lugar. Xoxota sacudindo de novo. Xoxota alegrando esse povo. Xoxota transbordando de emoção. Xoxota balançando no meio da multidão. Xoxota aí. Meu pai, ele é quase um empreendedor. Eu acho que o Eike Batista ter inveja dele. A gente tava no carnaval em Sepetiba, na casa da minha tia. Que, né, porra, aquela... Sou tão baixa renda quanto calaveiro, pelo que eu tô percebendo. Então minha tia tem uma casa em Sepetiba, que tem uma praia aqui no Rio de Janeiro, que ela foi tomada de merda. Não tem mais água, só merda. Tu vê mesmo o cagalhão lá boiando e todo mundo toma banho. Normal até aí. Beleza, aí meu pai, né... Chegou, ele sumiu no carnaval, tá aí normal. Devia estar bebendo pra caralho, cachaceiro. Então ele volta lá pra casa da minha tia, com as pernas inchadas pra caralho, e fala: família, comprei um barco. Do nada. Comprei um barco. Aí, né, o pessoal leva o susto: como assim? Que barco? Pra gente andar de barco, bêbado. Comprei um barco, vou mandar pra caralho de barco. Uma pechincha, R$500. Tranquilo. Aí, cadê esse barco? Aí, né? Aí chegando lá, né? Até porque era só uma descida pra praia de merda. Aí ele foi lá procurar o cara, que ele deu o dinheiro e não estava com o barco. Ele: esperei aqui o barco. Mas que barco é esse? É um caiaque. Pra gente pegar o caiaque, andar por essa praia de merda. Nossa, velho, ele comprou um caiaque. por R$500 pra nadar em Sepitiba. Ia botar a família inteira. Resumindo, não teve caiaque nenhum. Meu primo teve que caçar o cara por Sepitiba inteiro e não achou. Esse tipo de coisa. Aí tá aqui, ó. Todos os irmãos do meu pai são bem-sucedidos pra caralho. Menos ele. Mas peraí, deixa eu te fazer uma pergunta. O que isso tem a ver com o carnaval? Tinha carnaval, porra. Já só tá transbordando de emoção. Já só tá balançando no meio da multidão. Já só tá aí. Já só tá lá. Já só tá aí. Uma história triste. É triste? Um trauma que eu tive, na verdade. Mas, então, peraí, então para tudo. Sobe a música. Sobe a música. É triste pra mim, caralho. Então, não, mas tem que ser pra todos nós. Tem que sentir o que você sentiu na hora. Qual então... é a música do Hulk aí? Não, não, do Hulk é leve. Tem que botar a música do algum lugar do passado. Vai. Então, estava eu no camarote com a minha irmã, enquanto você, Calaveira, meus irmãos e os seus irmãos estavam tudo lá no bloco. Ah, me lembro dessa. Você lembra, né? Eu estava no camarote. Peguei altas pepecas. Pois é. Pois é, deixa eu contar o que aconteceu. Aí um cara veio conversar comigo. Hã? Que ano, meu? De que ano? Que ano? Porra, não sei. Eu era jovem, adolescente, sei lá, não lembro mesmo. Foi em 97, eu já tava mais. Não sei. Não lembro. Em 97, o Miotti não era adolescente nem a caralho. Ah, nem lembro hoje direito, não lembro. Não lembro. Desde a Guerra de Secessão. Ele fica. 1910. Então tá. Não lembro, mas porra, eu não lembro o ano certinho não, mas foda-se. Aí tava um camarote lá, tava minha irmã, ela mó galera, né, era o camarote do jornal aqui de Brasília. Aí um cara chegou pra conversar comigo, ficou conversando um tempão, que não tava passando bloco nenhum essa hora, né. Ficou conversando um tempão, perguntou o que eu era. Falei, eu sou um amigo aqui do cara do camarote, né, tô querendo ver se eu trabalho no Correio Brasiliense também. Ó, o Miotti, já agregando valor, ó. Certo que depois eu trabalhei, né, porra. Sempre falei que era um visionário, Miotti. Fazendo sacrifício, tá certo. Claro, agregando valor ao camarote, vai lá, meu. Aí lá pelas tantas, assim, ficou conversando muito comigo lá o cara, né? Tempão. O cara mais coroa, assim. Aí, beleza, ele se afastou, foi embora, isso aqui. Aí o bloco começou a passar. Aí vem aquela galera ali pra muretinha, né? Pra ver. Aí eu tô lá vendo o bloco passando, não lembro qual era o trio. E eu começo a sentir alguém encostando em mim atrás. Miotti, eu não acredito nisso, Miotti. Não acredito. É isso mesmo. Miotti, já é a terceira história. Como é que é? Já é a terceira história, terceira ou quarta história que você conta aqui de alguém tentando te comer a fogo. Pois é, tá vendo que eu desses... né? Mas... Que isso, novinho. Ah, é. Miotti, aí... você não tem culpa de ser um tesão, tá cara. Tá bom, vai nessa. Aí eu estava encostado e o cara veio atrás de mim e ficou encostando em mim. Aí eu olhava assim pra trás, era o velho, era essa porra de filho da puta, daquele coroa. E o cara ficava ensarrando. Ai, agora no momento, fazer, agora caralho. Deixou de tocar aquela música e tá tocando aquela que a gente sempre bota. Vai se fuder, Bruno. Foi isso, porra. Eu fiquei traumatizado. Foi isso, você de deixou. Não, eu fiquei afastado. Tá, eu fiquei afastado. Dois meses depois, porra. Ele conseguiu um emprego, porra. Simples. Não, agora, peraí. Eu tenho que falar uma coisa. Cara, deixa eu falar, cara. Eu acabei. Não deixo, não. Cala a boca, você. O Miotti trabalhava no jornal Correio Brasiliense aqui de Brasília. Eu trabalhei lá também. O Miotti, ele ficou 6 meses no jornal sem levantar um dedo. Eu chegava pra trabalhar, o Miotti estava de braços cruzados lendo jornal. Isso não é mentira, isso eu vi. Agora eu entendi. O que que ele ficou 6 meses nesse jornal? É assim que se cresce na vida, eu falo pra mim. Calma. Ai, dá essa buceta enquanto tá nova. Ela não dá. Eu já tô contando uma história aqui de trauma meu, vocês estão sacaneando, mas tudo bem. Depois que o velho deu aquela esporrada e desceu o pé. Não tinha como eu sair dali. Tem muita gente junto. Esse era o problema. Porque ele virou pro velho e falou: você tem meia hora pra sair daí. Peraí. Ô filho da puta. Tu não virou pro velho e não falou nem assim, Miotti, ô, um passinho pra trás, por favor. Eu ficava afastando, porra, e o cara vinha. Não tinha como sair dali. Ele virou pro velho e falou assim: olha, eu só não lhe dou uma porrada. eu respeito os mais velhos, tá? O senhor tem 3 meses pra sair daí, nem um minuto a mais. O senhor pode parar de palhaçar. Ah, ele ficou tipo a dança do machixe ali. Vai passinho pra trás, passinho pra frente. Acho mais fácil ele ter olhado assim pra trás, aí... Aí falou que aquele emprego tá de pé mesmo, né, cara? Ô, velho, conte comigo. Eu vai sou... lá, vai andando. É o seu emprego tá de pé, mano. Não, mas deixa o Miotti terminar a história. E aí? Ele não, dá pelas tantas, eu consegui me afastar. Aí sai fora, aí fui embora. Dá pelas tantas. Lá pelas tantas. Porque eu consegui a gente pra caralho. Você não sabe disso, Calaveira. É muita gente naquela porra, então fica tudo... Miotti, vira pra trás, vira e fala assim, ô, velho, filha da puta. Tira esse pau da minha bunda, porra. Não, aí não. Mas, tipo assim, foi nesse sentido. Por que você não fez isso? Ou então dá aquele apertão, sabe? Porque ele era novo, ele tava protegendo a irmã dele. Tá certo, eu entendo, meu. Eu entendo a situação. E aí ele toma no lugar da irmã, boa. É, ele foi um gentleman. Tá certo, coitado do Miotti, gente. Vamos ter um pouquinho aí de solidariedade com o nosso companheiro, que até hoje tá com as pregas doendo, porra. Pô, mas era velho, acho que nem fez nada, gente. Eu acho que tava meia bomba, meu. Tava pau duro. Não quero nem lembrar disso. Sonha toda noite, pô, eu vou falar que não quer lembrar. Eu não gosto de lembrar disso porque ele nunca mais me ligou, Kleber, se você estiver. Aquele na carnaval foi inesquecível. É, Kleber! Ainda me lembro de cara caramba, cara caraô, Kleber! Foi, tu pegou trauma de cantar depois disso, minha gente? Não, foi depois disso. Não. Contar ainda. Dia ainda contarei. O velho. Gancho, que gancho incrível! O velho que tava currando ele falava assim. Canta! Antes disso ele falava, ele era assim quieto. Pode ser isso, tá ficando a vida dele. Depois disso ele ficou amuado, triste. Vamos aí. Chora, cavaco! Esse samba é de autoria de Hermes e Renato. E eu, Marcos Cunha. Grande Cunha! Valeu! Desde o tempo mais primórdios, o caralho tá aí! Tá aí! Aí eu era uma menina que toda vida que eu ia no banheiro, ela ia no banheiro comigo. Aí é maneiro. Aí é a história maneira. Porque pois é, pô, conta essa aí, pô, da é melhor. Só isso, toda vida que ela tava querendo tudo, vai me pegar, que ela, toda vida que ela me encontrava sozinha, ela ficava, oi, tudo bom? Aí eu, não, cara, não vai rolar. Sei o quê. Então ela fazia oi, tudo bom, e a linguinha. Ela fazia oi, tudo bom, e já dava uma pincelada no badalo. Nunca aí. Eu falei do... Falei com a Patrícia. Ele mandou mesmo. Tá. Podia ser uma foto pior, que o Garrafa é foda. Ele linka só a foto... Que do... pariu, hein? Como é que tu saiu tão diferente? É... Genética, né? Azinho, meu filho. Isso que ela é filha preferida. É, preferida também. Nossa, também. Vamos lá, continua. Vamos tentar voltar do início, se o senhor deixar. Por que você levou ela pra gente conhecer aquele dia? Não, cala a boca aí, porra, vai. Tava eu querendo comer a piranha. De anos, aí tu viu pra idade. Aí, beleza, eu falei com minha amiga. Você falou isso, cara? Qual faz diferença na história? Pra te dar trabalho. Eu já tô... Eu posso dar até uma dica pras mulheres. Se você for pegar a bebida e ela estiver assim meio esverdeada, é o tesão de vaca. É, o cara fala que é a hortelã, mas não é hortelã, aquele licor de menta. É, né? Viu? Isso daí entende, essa mulher entende. Deve ser rodada pra caramba. Nada, foi meu marido que fez isso. Nossa! Essas duas têm mais hora de voo do que o Fox tem da Tânia. Miotti. Oi. O que foi, Miotti? Você tá triste, Miotti? O que foi? Ele tá pensando no velho ainda. Tá pensando no velho, Belinda? Tá tomando cu. Ah, porra. Belinda. Que deselegante. A gente desceu lá em Congonhas. Aí veio a mãe dela com o dito cujo, né? Peraí, deixou em Congonhas de ônibus? É, de ônibus. Eu e a puta que te pariu. Aí, não entendi nada. Também. Eu? Ah, tava falando a história da viagem. Vou falar depois. Não, eu tô vendo desgraçado, é um esquizofrênico do caralho. Tava falando da viagem dele de merda e de repente descambou pra descer em Congonhas e falar com o padrasto. Que porra é essa, cara? Não, eu nem tava prestando atenção, era comigo. Era, não, era com... Eu vou comprar uma camiseta pra você que eu vi lá nos Estados Unidos, que era bem assim, esquizofrenia é um saco, é legal. Ai, caralho. No próximo vídeo de Ritalin dá pra ele, melhor. Posso continuar? Por favor. Ao vivo tu não é tão engraçada assim. Aí é, ó. Saber o que, que é, como é que é a mãe do Maia? Ô Maia, o que, que tua mãe fez quando descobriu que era muito caro pra tratar os dentes? É, minha mãe depois... Arrancou com o martelo. Depois de um tempo, né, ela falou, meus dentes tão mole, não sei o que, vou lá fazer um tratamento. Aí foi lá, o cara falou, porra, tá com problema na gengiva, qualquer porra assim, você vai ter que fazer o tratamento. O tratamento é caro, demora uns 6-7 meses, que eu não sei o que... Pra recuperar, né? Ela falou, e quanto que é pra tirar? Tudo! Aí, minha mãe era louca, ela ficava assim, ela, caralho, ela tirava 4 dentes por vez. Ela chegava assim com a boca sangrando, toda inchada, tirou os dentes, não conseguia falar. Aí, em 3 meses, ela tava lá, sem nenhum problema, fez a dentadura e daí, feliz até hoje. Desculpa, cara. Não, vai pedir desculpa pro rir da mãe do Maia. Mano, isso daí é normal. Eu gosto de fazer. É verdade, a pessoa tem que conhecer. Minha mãe é muito homem. Tenho medo dela. Caralho. Esse dia eu tava jogando StarCraft com o Maia. Aí o Maia me falou assim: que merda, não lavei a louça. Minha mãe vai xaropar. Aí eu pensei que fosse aquele tipo de mãe que chega e fala assim: porra, já falei pra tu lavar a louça, tu não fez. Ou no máximo um grito, velho. De repente, eu escuto um pezão na porta. Pá! Pela da puta! Caralho! Aí o Maia botou no mudão rapidão assim. A gente perdeu, óbvio, né? E a partida acabou, eu fiquei esperando ele voltar. Ele, vou ter que sair aqui que minha mãe chegou. Eu falei, notei. Minha mãe é foda. É, não, a velha gritou igualzinho ao Wei. Filha da puta! Cara, lembra teu pescoço? É. Filha da puta! Ah, mas isso não é normal, toda mãe faz isso. A minha vai se xingar? Isso foi o que te disseram, né? É isso que ela disse. É. Minha mãe, antes de entrar pra igreja, era uma cumbeira e meio piranha também. Que isso? Ela fala que já pegou o Sidney Magal. Aí meu pai fala, grandes merda, mó viadão.